estamos feitos para Deus, e somente Ele sacia plenamente o nosso espírito. Mas esse pão vivo não nos fará viver de um dia mais além. Todo aquele que come esse pão viverá e não morrerás, de Jesus Cristo. O desígnio do Pai que nos criou para morrer, mas para se alimentar desse pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. Cada vez que comemos esse pão, viveremos e nos fortalecemos mais na nossa fé e na esperança de que possamos com Ele também ressuscitar para a vida eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, busquemos esse pão que nos fortalece e que todos aqueles que comem não terá mais fome e nem sede. Amados irmãos e minhas irmãs, finalizando o programa de hoje, queremos abraçar mais uma vez a todos que sintonizam conosco através dessa emissora Rádio Cidade de Campos Sales, abraçando a vocês aí dos municípios aqui vizinho, vocês também das comunidades, abraçando a Nilda aí da Chamada do Alegre, a Nilda, ao Deusimar, ao Moraes Mototáxis, abraçando ao Luiz aí do São Bento, todos vocês na Capela do São Bento, nosso muito obrigado, e abraçando aí o Luiz e sua esposa e todos aí, o seu Toto, né, e toda a família aí na comunidade de São Bento. E lembrando que hoje à noite estaremos aí para celebrar a Santa Eucaristia. Abraçando também ao Davi, é isso, aqui na Rua da Olaria, o Davi, ao Erasmo, a Dagmar. Abraçando a vocês aí na Agrovila Santa Maria, a Erineja, eu, todos vocês aí da Agrovila Santa Maria, nosso muito obrigado aí pela sintonia. Que Deus nos abençoe a cada um de vocês, os abençoe a cada um de vocês. Abraçando também a vocês aí da Carreira dos Bois, ouvintes da Sertão FM 96.7. Abraçando também a Marinês aí na Bulandeira dos Clementinos. Nosso muito obrigado aí pela sintonia. Que Deus também os abençoe. E só lembrando, né, que hoje terá missa aí no sítio São Bento às 19 horas. Amanhã, missa na Capela de Santa Catarina do Pichel também às 19 horas. No sábado, o grande evento aí em Santana do Cariri, essa inauguração do monumento e benção do monumento dedicado à Beata Benigna. No domingo nós teremos missa Mangilim às 17 horas, 19 horas no sítio Alívio. A todos vocês, nosso muito obrigado pela sintonia. Que Deus o abençoe. Fique agora na companhia de Júnior Moreno, da Oliveira e o Esporte na Cidade. Há um barco esquecido na praia, já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro, que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido. esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, já não na praia, um barco esquecido na praia. Quantos barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Quanta vez enfrentei meu barco de sonho a singrar. Jesus Cristo remava comigo, eu no leme, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partimos pra onde ele quis, tenho cruzes, mas vivo feliz. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. De Campos Salles, a rádio que toca música, esporte e notícia, leva alegria, boa música e informação pra cidade e pro sertão. Cidade FM, a rádio mais ouvida da região. Cidade FM, a rádio mais ouvida da região. Atenção, torcedor! A partir de agora, a emoção do futebol invade o seu rádio. Está no ar a resenha mais quente do Rádio Sul Cearense. Informação, opinião e aquele toque de bom humor que você só encontra aqui. Futebol nacional, destaques regionais e tudo que movimenta a bola no nosso país. Aumente o volume e entra em campo com a gente. Está começando o programa Esporte na Cidade. A melhor resenha esportiva da sua hora do almoço. Bye. Amigos, muito bom dia! Estamos chegando para mais um programa Esporte na Cidade. A partir de agora você vai ficar informado de tudo que está acontecendo no mundo esportivo. Vamos para os destaques desta quinta-feira. Fortaleza vence o CRB e abre vantagem na Copa do Brasil. Flamengo melhora no segundo tempo, mas segue desperdiçando chance. Cruzeiro empata com Goiás e mantém problemas de eficiência. Lesões tiram estrelas da Copa do Mundo de 2026. Atlético Mineiro e Ceará se enfrentam pela Copa do Brasil. Botafogo pede recuperação judicial e agrava crise na SAF. Vamos destacar também o futebol aqui da nossa região. Essas e outras você confere daqui a pouquinho no Esporte na Cidade. Rádio Cidade, a rádio do esporte. Esporte. Esporte na Cidade. Na Cidade. Chega de travamentos, minha gente. A novela trava, o jogo congela, a live some. Não dá, né? Você merece uma internet que acompanha o seu ritmo. Na SA Online, a internet é 100% fibra ótica, com velocidade máxima e o melhor, preço mínimo no seu bolso. Assine agora e descubra o que é navegar de verdade. SA Online, Rua Francisco Gomes de Souza, 127, Centro de Campos Sales. Contrate já pelo WhatsApp 88 996 73 2062. A geladeira cheia muda o clima da casa. E agora, abastecer ficou muito mais fácil no frigorífico São Luís. Carnes bovinas selecionadas, carnes suínas, frango fresquinho, peixes de qualidade e uma linha completa de frios. Tudo com ofertas exclusivas, pensadas para quem não abre mão de sabor e economia. Frigorífico São Luís, Avenida Francisco Ademar de Andrade, em frente à Telemar. Entrega em domicílio. Peça pelo WhatsApp 88 99 27 0050. Organização Cássio e Família. Atenção! Sabe quando a visão começa a falhar e tudo fica meio embaçado? Esse é o sinal de que está na hora de cuidar dos seus olhos com quem realmente entende do assunto. A Ótica Brasil está com agenda aberta para atendimento com o oftalmologista Dr. Ayrton Macedo, especialista em glaucoma e catarata. Atendimento confirmado para o dia 27 de abril. É a oportunidade de fazer sua consulta com mais segurança, mais qualidade e cuidar de vez da sua visão. E tem mais! Na compra do seu óculos novo, a Ótica Brasil recebe o usado por R$200 de desconto. Isso mesmo! Seu óculos velho vira desconto na hora de fazer o novo. Garanta já seu atendimento. Chame agora no WhatsApp 87 99 99 7624. Óticas Brasil, a serviço da sua visão. Comercial Ribeiro, completo em gêneros alimentícios, frios e um grande frigorífico com as melhores carnes da região. Aqui também você encontra utilidades para o lar, produtos veterinários, produtos de limpeza e muito mais. Com estrutura moderna, conforto, qualidade e o melhor, preço baixo. O Comercial Ribeiro é a escolha certa para quem quer economizar tempo e dinheiro. Visite-nos na Rua Alexandre Arraes, 701, Centro de Araripe. Telefone WhatsApp 88 99 9225 3306. Entrega em domicílio. Comercial Ribeiro, qualidade e preço baixo bem perto de você. Esporte. Esporte na Cidade. Na Cidade. Estamos de volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade. 11 horas 27 minutos aqui na cidade, começando a nossa resenha esportiva. Ao meu lado, Dão Oliveira e também o Padre Cícero. Tá de volta, né? Isso mesmo, viu? No programa de hoje, vamos começar falando de Copa do Brasil. Jogos de ontem. Fortaleza venceu o CRB por 2-1 na Arena Castelão e largou na frente na quinta fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Mailton e Maritello. Mikael descontou. O resultado dá vantagem ao time cearense para o jogo de volta. A partida foi marcada por um início travado, com o CRB bem fechado na defesa. O Fortaleza teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O adversário apostou nos contra-ataques e conseguiu segurar o ritmo. Com a vitória, o Fortaleza precisa apenas de um empate no jogo de volta, marcado para maio. Em Maceió, antes disso, o time volta a campo pela Série B, com pouco tempo para ajustes, né? Então tá aí a vitória, né, que dá aí o Fortaleza uma vantagem para o jogo de volta. E o Flamengo, né, que venceu mais uma e fez 2-1 sobre Vitória, mas voltou a mostrar um problema recorrente: a falta de eficiência nas finalizações. O time criou bastante, principalmente na segunda etapa, mas não transformou tudo em gols. As mudanças no intervalo melhoraram o desempenho. Jogadores como Arrascaeta e Saúl deram mais qualidade ao meio-campo. Pedro e Bruno Henrique também cresceram e participaram diretamente das jogadas decisivas. Apesar da vitória, o alerta continua. O técnico destaca o volume de jogo, mas a equipe ainda precisa melhorar o aproveitamento em mata-mata, que perder chances pode custar caro. Então tá aí, né, vitória do Fortaleza, vitória do Flamengo, e o Flamengo, da Oliveira, né, que falta ajustar mesmo aí. Você já tinha falado isso ontem, né, e volta aí a falar sobre as finalizações do Flamengo, da Oliveira. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, Padre Cícero. De volta aí depois de uma viajada, né? Viajada. E nós estamos aqui, né, para falar. Parece que estava pescando, viu, Dom Oliveira? Pescando, né? Era? É, rapaz. Mas trouxe peixe? Ou só história de Conrado? Rapaz, né? Vamos daqui a pouco saber a história de pescador, né, Dom? Conrado foi para a barragem, Júnior. Quando chegou, viu, logo correu uma traíra dentro d'água. Chega, levanta poeira, viu? Poeira dentro d'água. A poeira cobriu. Poeira cobriu. Ah, rapaz, disse que deu um pulo dentro d'água e a poeira cobriu, né, rapaz? Essa foi boa, né? É muito contraditório isso, né? Pois é, Júnior. Eu falava ontem, né? O Flamengo tá com uns placar mentiroso, viu, Júnior? O Flamengo ganha de 2, de 3, de 4 e é placar mentiroso pelo número de oportunidades que o Flamengo tem durante a partida, né? Tem que ajustar mais a pontaria, desse jeito vão amassar a trave do Maracanã, viu? E ontem o Flamengo abriu o placar, né? 1-0 logo no começo do jogo, gol do Everton Araújo. Por sinal, ele foi titular em todos os jogos desde a chegada do Leonardo Jardim, é um menino, né, da base, que se firmou, né? E tivemos logo na sequência o gol do Vitória, né? O zagueiro cortou para de cabeça e o cara parou de primeira, viu? Aquela dali pegou na veia mesmo, viu? O cara pegou com tudo, o empate logo no início do jogo, e o Flamengo veio conseguir aí o gol da Vitória com o Pedro, né? Um cruzamento de quem? Bruno Henrique, né? É a galera das antigas que chega e resolve. Segundo tempo, o Flamengo ferrou algumas mexidas, que no primeiro tempo entrou um time totalmente reserva, né? Segundo tempo, deu aquela mexida, botou os principais jogadores em campo e conseguiu a vitória por 2-1, mas foi um placar mentiroso. Poderia ter sido 3-4, né? Cebolinha perdeu o gol sozinho, o Arrascaeta, e acabou sendo um placar magrinho. Mas 12 jogos, foram 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aí o começo do Leonardo Jardim, o Portuga, Júnior Moreno. Muito bem, Dom Oliveira. Então tá aí, né? Mais uma vitória do Flamengo, né? Que, que mostrou, Júnior, que não vai brincar por Copa do Brasil, não, viu? É mesmo? Então não a será... A prioridade é Campeonato Brasileiro e Libertadores, viu? Mais uma vez, né, Dom Oliveira? Vai botar os reservas para jogar Copa do Brasil, Copa viu? Copa do Brasil. Porque ganhar os 3 Sim. é difícil, viu? Então vai ter que priorizar Não vai dar prioridade, né? O Renato não deu prioridade à Sul-Americana no Vasco, né? E o Flamengo já mostrou ontem que também não vai dar prioridade à Copa do Brasil, viu, Júnior? Olha aí, viu? É, porque você é assim, viu? Se tem 3, você corre atrás só de 1, você pode até pegar, mas se tem 3, você vai correr atrás dos 3, você acaba perdendo os 3, né? É isso. Vai um para cada lado, né? É isso, vamos dividir, né? É, então, cada um, né, busca aí um que acha mais fácil, né? Mata-mata, você sabe que é covardia, né? Às vezes você tá bem, um dia que você não tá tão bem, você perde e vai eliminado, né? Isso. Campeonato Brasileiro, não, são 38 rodadas, né? Você pode perder, pode empatar, e mesmo assim ser campeão, né, Júnior? É isso, já tem aqui a opinião do torcedor, né? Dizendo que gostou do jogo de ontem, mas o Flamengo perdeu muitos gols. Agora, na boa, ninguém aguenta esse Emerson Royal, que cara ruim, não acerta um cruzamento, viu? Ruim na marcação, ruim no ataque, né? Ou seja, mas o empresário é bom, botou no Flamengo. Mas o empresário é bom, né? Hoje estão perdendo aí a paciência com o Emerson Royal, Dom Oliveira. Rapaz, o torcedor do Flamengo não tem paciência nem com a mãe dele, né? É porque assim, né? Você tem o Varela, que é um cara super bom, né? Titular da seleção do Uruguai. Aí você tem o Royal. Aí a galera vai querer que o Varela jogue todo jogo, mas o Leonardo Jardim tá deixando o Varela para os jogos mais importantes, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro. E nós vamos ter que aguentar o Royal, Júnior Moreno. Quando fala em Royal, o que eu me esqueço, Júnior, eu só me lembro daquele fermento que acaba de botar em bolo, né? Pó Royal. Olha aí, Pó Royal. É o Pó Royal. E também quando acaba tá com azia, né, Júnior? Pega 4 dedos d'água, bota uma colher de Pó Royal dentro. Pó Royal. Mexe, a azia vai embora na hora, viu? Muito bem, 11:35, agora vamos chamar ele, o Padre Cícero, né? Tava pescando, né, padre? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, Dan, bom dia, ouvintes, né, do Esporte na Cidade. Estava só num passeio no lazer. Né? Ah, rapaz, desapareceu um pouco, né? Desapareceu um pouco. Né? Já encontramos já tudo pego. Admirar a natureza, já, né? Já encontramos tudo pego já. É? Só no jeito de comer mesmo. Só. Ah, tá certo. Ah, com certeza, viu, padre? Então você teve aí, né? Final com a agenda aí, teve na região dos Inhamuns também, não foi, padre? Não, ontem eu estive na Aiuaba e Antonina. Né? Antonina. Na segunda e na terça a gente estava no Açude Canoas. Açude Canoas. Açaré. Bastante água, padre. Rapaz, segundo os relatos lá, esse ano pegou bastante água, né? Bastante há muitos anos que não tinha pego o volume que pegou esse ano, né? Ah, legal. Se chover mais um pouco, talvez dê pra sangrar, né? Bastante, né? Eu vejo muito resiste lá do açude do Orói, né? A galera aí até pulando lá da ponte lá, né? Lá do açude do Orói, né? E começou a sangrar, ainda parece que ele não parou, viu? A sangria lá do açude do Orói. 11:36, Copa do Brasil, né, padre? A gente vê aí, né, sem nenhuma novidade, sem nenhuma surpresa, né? Os times aí que são considerados favoritos a passar para a próxima fase, todos conseguindo bons resultados, né? Só o Cruzeiro que empatou com o Goiás, né, ontem, 2-2. Teve a vitória do Grêmio para cima do Confiança na terça-feira. O Vasco venceu lá no Mangueirão, 2-0, o Paysandu. Aí ontem teve a vitória do Fortaleza para cima do CRB, né? O Flamengo que venceu o Vitória 2-1 e o Remo, rapaz, essa daí foi a surpresa, né? Teve essa surpresa aí, Remo 3-1 para cima do Bahia lá na Fonte Nova. Então aí foi um apagão aí para o Bahia, viu? Já o Botafogo venceu a Chapecoense na terça-feira 1-0. Mirassol e Bragantino ficaram no empate ontem 1-1. O Corinthians venceu o Barra também na terça-feira 1-0. E ontem teve a vitória do Inter para cima do Atlético Clube 2-1. O Santos ficou no 0-0 com o Coritiba. E na terça-feira teve também o jogo do Juventude com São Paulo. São Paulo venceu por 1-0. Fecha a rodada hoje dos jogos de ida. Hoje tem Operário e Fluminense, Palmeiras e Jacuipense, né? Então são esses dois jogos, além de Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Ceará, né? Então tá aí os jogos de hoje para fechar os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil, padre. A surpresa foi, como você acabou de falar, foi o jogo do Remo e Bahia, né? O Bahia já tinha levado um sacode do Remo de 4-1 lá no... Pelo Brasileirão, né? Pelo Brasileirão, e agora... E agora na Fonte Nova, né? É, vai se tornar freguês, padre. Hã? Rapaz, tá... quando vê o azul, né? Não, o azul não, o branco, né? O placar agregado tá quanto? 7-2? Não, é porque teve um jogo pelo Brasileirão. Eu sei. Foi 4-1. 4-1. E agora... 3-1, então 7-2, né? 7-2. Um agregado tá 7-2 correndo. Mas ainda tem a nega, né? Pra ter essa vantagem vai ser difícil, né? Dia 13 de maio tem o confronto de volta lá no Mangueirão, viu? No Mangueirão. Tá fácil pro Bahia não, viu? Rapaz, Júnior, você já viu falar em proposta indecente? Proposta indecente. Já recebeu alguma proposta indecente? Já assisti um filme, né, que tinha esse nome, Dom Oliveira. Pois hoje teve uma proposta indecente, Júnior. É? Pra Copa do Mundo, viu? Segundo o jornal Financial Times, né? Sim. O presidente Donald Trump pediu pra FIFA trocar, tirar o Irã e botar a Itália na Copa do Mundo. Olha aí, viu? Olha aí, viu? Que coisa, viu? Pois é, rapaz. O segundo veículo, né? A sugestão foi feita pelo italiano Paolo Samboli durante uma conversa com Giovanni Infantini, presidente da FIFA. Ainda segundo o jornal Financial Times, Paolo argumentou que as quatro conquistas da Itália justificariam sua presença. A Itália não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira vez seguida e o Irã conseguiu a vaga a partir das eliminatórias da Ásia, Júnior. Já pensou, Júnior Moreno, trocar um classificado por um que não se classificou, Júnior Moreno? Olha aí, viu? Falando nisso, Dom Oliveira, faltam 25 dias para a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo, Dom Oliveira. Faltam 25 dias para a gente conhecer quem serão os 26 jogadores que irão nos representar na Copa do Mundo. E tem uma preocupação em relação a isso, Dom Oliveira. Lesões tiram estrelas da Copa do Mundo de 2026. Né? A Copa do Mundo já começa a preocupar grandes seleções por causa de lesões importantes. Jogadores também que de outros países, como Sérgio Gnabry e Hugo Ekitike e Rodrigo, estão fora da competição, né? O Brasil também enfrenta dificuldades, além de Rodrigo, há preocupação com Estevão, que ainda tenta se recuperar a tempo. Outros nomes, como Militão e Paquetá, também lidam com problemas físicos. Outras seleções também sofrem. França, México e Espanha têm atletas em recuperação. O cenário aumenta a tensão na reta final da temporada e pode impactar diretamente o nível do Mundial, Dom Oliveira. Então, tá aí a seleção, as seleções tendo problema, né, aí com jogadores lesionados, Dom Oliveira. Pois é, senhor Moreno, e parece que o Estevão tá fora da Copa, viu? Pois é. Ontem também eu vi uma notícia, né, falando do Yamal, né, o Lamine Yamal do Barcelona, que ontem foi divulgado uma nota e ele teve lesão na parte posterior da coxa esquerda, detectada após passar por exame. O jogador desfalcará o time no restante da temporada. O clube, no entanto, disse que o atacante deve disputar a Copa do Mundo, viu? Então, já é um alerta aí também para a seleção espanhola da Oliveira, já que o Yamal se machucou ao cobrar o pênalti que deu a vitória ao Barcelona por 1-0 diante do Celta. Nesta quarta-feira, o atacante sentiu a coxa assim que chutou a bola e nem comemorou o gol, ficando caído no gramado e sendo substituído. Saiu mancando de campo no fim do primeiro tempo e o clube não informou o grau da lesão e nem previsão de retorno da Oliveira. Pois é, Júlio, é muito. Esse período agora de 100 dias, né? Sim. Bastante complicado, né? As competições aí rolando nos times, sim, né? E cada jogador que se machucar, que for parar por 2-3 meses, vai estar fora da Copa do Mundo, né? É isso. É, o Brasil já perdeu o Rodrigo, né? Agora provavelmente vai perder o Estevão. Sim. E vai chegar o ataque já com desfalque, né, Júlio Marino? É isso. É. Então, Copa do Mundo começa no dia 15 de junho. 14 ou é 15 de junho? 14 ou 15, né? É, eu não sei bem a data, não, mas já está bem pertinho. Então, menos de... Vamos colocar aqui 48 dias, mais ou menos, né, Dona Vira? Tá perto. Copa do Mundo, né? Tá perto. Tá perto. É. Tá perto, viu? E as equipes, todas as seleções, né? Sim. Perdendo aí jogadores importantes, né? Sim. Esse menino aí do Barcelona, o Yamal, é dos principais jogadores da Espanha, né, Júnior Marino? Com certeza. É um garoto, mas é um garoto que faz a diferença, né? E tá aí, né? Será que vai ter vaga pro Neymar e pro Pedro? Né? E pro Paquetá? E pro Danilo do Botafogo, né? É isso. São algumas perguntas, né, que a gente vai ter que aguardar a próxima convocação da seleção brasileira, que já vai ser valendo, viu? É isso. Então, número exato, faltam 49 dias para a Copa do Mundo. 49 dias? 49. Pois é, rapaz. E nossas camisas saem até lá? Vai sair, né? Vai sair, né? Vamos ficar tudo amarelinho. Chegou aí o Valdo Júnior. Pois é, rapaz. Olha, amanhã aí tem o Vaqueiro do Forró, né? É mesmo, Vaqueiro do Piseiro, né? É, rapaz. Lá no Bar Dois Irmãos, viu? É, organização. Valdo Júnior e Zé Pretinho. Zé Pretinho. Rapaz, quando toda vida que fala no Vaqueiro do Piseiro, eu só me lembro da música de Damião da Acordeon, né? É, rapaz. Ficou famoso o Vaqueiro do Piseiro, viu, Júnior? Vaqueiro do Piseiro. Então, você que gosta de forró e piseiro, amanhã, Bar Dois Irmãos, ali por trás da Escola do Alto Alegre, tem muito forró e piseiro com Vaqueiro do Piseiro, viu? Vaqueiro do Piseiro. Muito bom, bem. Não, mel, viu? Mel. 11 horas 45 minutos, Patis! Já entrou no clima de Copa, padre? Rapaz, até que me ligaram esse dia só oferecendo uma camisa, né? Não, deixa pra mais... Passar mais uns dias, eu não tava nem sabendo que tinha essa oferta aí, né? Ah, tá certo. Parece que eu tava adivinhando. Vai ter uma oferta, né? Parece que eu tava adivinhando que tinha uma oferta, né? Ah, legal, viu? Mas assim, eu tô na expectativa na convocação, né? Convocação. Saber como é que vai ser, né? Porque até agora ninguém tem nada assim certo, né? Alguns jogadores, mas eu acho que vai ter muita surpresa aí na convocação do Carlos Ancelotti, né? Então todo mundo tá aí nessa expectativa para saber quais os jogadores que vai defender, né? Sim. As cores amarelas aí na Copa, né? Na Copa. E essa do Trump aí, rapaz, é... O negócio é sério, né? Mais uma do Trump, né? Mais uma do Trump aí. Se vingar, ele passa a ser o cara, né? Tá ficando rebelde, não tá, padre? Rapaz, se vingar, ele passa a ser o cara, né? Rapaz, ele se mete aí até onde não deveria, né, padre? Eu acho assim, né? Rapaz, cada um com a sua, né, soberania, né, padre? Vamos estar ultrapassando os limites, né? É, eu acho que cada um no seu quadrado, né? Tem coisas que não dá pra você. É como o Dan disse, às vezes é uma proposta indecente, né, padre? Agora pra Itália seria porque uma proposta. Eu falo assim porque o Irã conseguiu a sua vaga com todos os méritos, né? Copa do Mundo tem nada a ver com a guerra, a briga. Não mandou ele brigar com ele lá, né, padre? Já pensou se isso acontece e a Itália é campeã? Imagina. Ah, né? Já pensou, né? Já pensou, sim. É, mas aí seria também um. Eu acho que seria um peso muito grande para o Fantino lá, né? O presidente da FIFA, né? É que já está incomodando ele, padre, porque o Irã, primeiro, a princípio, queria desistir da Copa, né? Porque no calendário tem que jogar lá dentro dos Estados Unidos, né? Para o bom entendedor, tem jogos que a Copa, como será em três países, não é? Tem jogos, ele poderia jogar em México e no Canadá, né? Deram essa proposta. E aí a FIFA ainda não se pronunciou sobre essa situação. E agora o Trump quer que tire o Irã e coloque a Itália, né? É um negócio bem complicado, assim, porque o que queira ou não queira, as autoridades dos países vão ter que participar também, né? Assim, em alguns momentos. Sim. Então, do que queira, as autoridades do Irã vai ter que se... É, para evitar, eu acho que para dar mais segurança à Copa, né, o próprio presidente da FIFA, né, poderia ver essa questão com sensibilidade, né, para poder o Irã participar, mas que não vá até os Estados Unidos mandar jogos, né? Não tem jogo. É porque já tem essa opção, né, de jogar no México, jogar no Canadá, né? Tudo bem, tem as questões logísticas, já foi planejado e tudo, mas tudo pode chegar a um consenso, né, padre? É para evitar um mal maior, né? Um mal maior, porque já pensou um estádio lotado, né, cheio de torcedores e tudo mais. Tô só imaginando o que poderia acontecer, né? Ninguém sabe a cabeça de ninguém. Então, evitar que outras tragédias possam acontecer, né, padre? Eu como falei assim, eu queira ou não queira, as autoridades dos países vão estar presentes justamente nos jogos, né? Então, com certeza. Eu acho que a opção seria antes de evitar um mal maior, seria não ter mando de jogo lá nos Estados Unidos, do Irã, eu né? Eu falo assim, tá entendendo? Eu não quero aqui tomar partido em ninguém, mas assim, o que é que acontece? Você viu que o Trump já arrumou, quis arrumar problema até com o Papa, né? Imagina com outras pessoas, né? Esse é o Papa que não quis com ele, né? Mas que ele arrumou, procurou, né? E é isso. Então, o Papa que acho que não vai... Sim. É que o Papa, ele se pronuncia sempre buscando que se resolva o problema, né? E da melhor forma, na paz, né, Pai? Ele se pronunciou não citando o nome de ninguém, né? Sim, sim. Entendeu? Como qualquer outra autoridade religiosa, né, padre? Uma diplomacia, agiria, né? Dessa forma, né, padre? O protocolo manda isso, né? É para evitar isso é a paz, né? Então ele se pronunciou, mas de uma forma que não citou o nome de ninguém, mas a mensagem foi direcionada a quem atacou, né? É isso. 11 horas e 50 minutos aqui na cidade. Para você que está chegando agora, estamos apresentando o programa Esporte na Cidade. 11 horas e 50 minutos, vamos só dar uma faturada. Na volta a gente volta ainda falando do futebol nacional e também destacando o futebol da nossa região. Rádio Cidade, a rádio do esporte. Esporte. Esporte na Cidade. Na Cidade. Comercial Ribeiro. Completo em gêneros alimentícios, frios e um grande frigorífico com as melhores carnes da região. Aqui também você encontra utilidades para o lar, produtos veterinários, produtos de limpeza e muito mais. Com estrutura moderna, conforto, qualidade e o melhor, preço baixo. O Comercial Ribeiro é a escolha certa para quem quer economizar tempo e dinheiro. Visite-nos na rua Alexandre Arraes, 701, Centro de Araripe. Telefone WhatsApp 88 99225-3306. Entrega em domicílio. Comercial Ribeiro. Qualidade e preço baixo bem perto de você. Atenção! Sabe quando a visão começa a falhar e tudo fica meio embaçado? Esse é o sinal de que está na hora de cuidar dos seus olhos com quem realmente entende do assunto. A Ótica Brasil está com agenda aberta para atendimento com o oftalmologista Dr. Ayrton Macedo, especialista em glaucoma e catarata. Atendimento confirmado para o dia 27 de abril. e a oportunidade de fazer sua consulta com mais segurança, mais qualidade e cuidar de vez da sua visão. E tem mais, na compra do seu óculos novo, a Ótica Brasil recebe o usado por R$200 de desconto. Isso mesmo, seu óculos velho vira desconto na hora de fazer o novo. Garanta já seu atendimento. Chame agora no WhatsApp 87 99 99 7624. Óticas Brasil, a serviço da sua visão. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Autoescola Campos Salles é o lugar. Você aprende com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro, Campos Salles. Telefone 99297-4919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. A geladeira cheia muda o clima da casa. E agora, abastecer ficou muito mais fácil no frigorífico São Luís. Carnes bovinas selecionadas, carnes suínas, frango fresquinho, peixes de qualidade e uma linha completa de frios. Tudo com ofertas exclusivas, pensadas para quem não abre mão de sabor e economia. Frigorífico São Luís, Avenida Francisco Ademar de Andrade, em frente à Telemar. Entrega em domicílio, peça pelo WhatsApp 88 99 27 0050. Organização Cássio e Família. Sexta-feira tem ação entre amigos para movimentar a cidade. A partir das 8 da noite, na Praça Padre Cícero. Cartela no valor de R$10, com prêmios na quadra, na quina e na cartela cheia. Além de concorrer aos prêmios, você ainda ajuda uma boa causa. Parte da renda será destinada à Capela de Nossa Senhora das Graças. Garanta sua cartela, participe e venha fazer parte dessa ação solidária. Sexta-feira, 8 da noite, na Praça Padre Cícero. Ação entre amigos. Organização Conrado Silva. Já pensou em anunciar no rádio? Em 30 segundos, sua marca aparece, se destaca e conquista novos clientes. É rápido, é eficiente e fica na cabeça de quem ouve. Anuncie na Cidade FM. Departamento Comercial 88 99701 5771. Esporte. Esporte na Cidade. Na Cidade. De volta aqui na nossa programação, no nosso Esporte na Cidade. 11 horas 56 minutos aqui na cidade. Daqui a pouquinho tem o Jornal do Meio-Dia na apresentação de Dão Oliveira. Os destaques do Jornal do Meio-Dia, Dão Oliveira. Daqui a pouquinho vamos destacar: Prefeitura de Popengi retoma obras paradas e vai criar, né, onde era o estádio, vai ser criado um complexo esportivo, Júnior Moreno. Olha aí, viu? Terminar o estádio, fazer quadras e muita coisa ao redor do estádio, viu? Vou falar daqui a pouquinho no Jornal do Meu Dia. Mais de 200 mil cearenses precisam atualizar o cadastro na Enel para continuar tendo desconto aí na conta de luz. Júnior, toda vida eu sonhei esse sonho e não aconteceu no Brasil, mas aconteceu, viu? É mesmo? Caiu um avião, Júnior, cheio de dinheiro, Júnior Moreno. Ah, rapaz! Você viu? Caiu um avião, o povo ainda levaram ainda, saquearam ainda mais de 20 milhões, né? Só saco de dinheiro, meu irmão. Saco de dinheiro. É. Agora a polícia vai atrás de quem pegou o saco de dinheiro para devolver, viu, irmão? Foi no Brasil ou não? Foi no Uruguai, foi do Paraguai. No Paraguai. Paraguai, né? Um monomotor. Carregando aí os malotes do banco, né? Ah, entendi. E acabou caindo lá, mas não explodiu e o povo foi pra cima. Aqui os cabos pegam mil, né? Mil, saco de mil a granel. Mas lá não, meu amigo, era saco de dinheiro, viu, João? Ah, saco de dinheiro. Saco de dinheiro, meu amigo. Ah, cada um acaba jogava um milhão nas costas e saía correndo, meu irmão. É? É. Rapaz. Que situação. Ontem eu postei uma brincadeira no grupo, a questão do depois dos 40, né? É. O cara vai fazer educação física, ginástica, academia. Sim. Acaba conhecendo gente nova, né? Gente nova. É, paramédicos, enfermeiros, né? E falta bem pouquinho para conhecer Jesus, né? Aí ontem um professor morreu durante um treino em uma academia lá em Fortaleza, viu? Foi? Conheceu Jesus, viu? Conheceu Jesus. Nova secretária de Educação quer ampliar ensino integral, né, para todos os 184 municípios do Ceará, Júnior Moreno. E agora levantaram outra questão aqui na política, viu? Qual foi? Querem Cid Gomes como vice de Elmano. De Elmano. É. Ah, entendi. Aí são especulações, né? As especulações. Daqui para julho, junho, agosto, vai sair a conversa, viu? Eu acredito, viu? É. E tá todo mundo preparado para a disputa por voto nos municípios, Júnior Moreno. Olha aí, viu? Não vai ter, o pessoal tá achando que não vai ter aquele negócio de cabra levar vantagem, não. Vai ser voto a voto nos municípios esse ano, a eleição, viu? Tanto para presidente, para governador, para deputados. O negócio vai ser meio apertado. Agora, uma coisa eu tenho certeza, nós vamos estar aqui, se Deus quiser, contando tudinho a partir das 5 da tarde, né, Júnior? 5 da tarde, vamos estar aqui. Para aí as pilhas do rádio. Sim. Que nós vamos estar aqui com uma garrafa de café, né? Sim. E um bolo enquanto a pizza chega. É verdade. Divulgando aqui o resultado das eleições, viu? É, eu acho que muitos deputados, né, devem ser votados aqui, né, Dão Oliveira? Rapaz, eu já tenho mesmo uns 30, né? Já tem? Mas nós chegamos a 50, né? Muito todo bem. Todo mundo, né, tem um deputado para chamar de seu, Júnior. Aí tá certo. É. Tem os deputados, né, do prefeito, ex-prefeitos, vereadores. Mas também tem muitas famílias que têm um deputado, né? Sim, sim. É, um deputado que conseguiu. As igrejas também, né? As igrejas, né? Conrado Silva. É, as instituições. Né? Conrado Silva. As associações. Conrado Silva. Você insistiu, né? Você insistiu. Conrado, né? Silva tem um deputado para chamar de seu, viu? De seu, né? É. Ei, Dom Oliveira. Júnior, foi aprovado lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta da escala de trabalho 5x2. Trabalha 5 dias, folga 2. Né? Que atualmente é 6x1, viu? Aí ele disse, rapaz, agora vamos mudar esse negócio aí para 6x2 e parece que, aliás, para 5x2, trabalha 5 dias, folga 2. E passou na Comissão de Constituição e Justiça, viu? Tem uma notícia para quem recebe Bolsa Família, viu, Júnior? É mesmo? É. O governo estipulou que agora vai ser tudo na biometria. Olha aí, viu? Quem não tiver a biometria vai ter problema, viu? Olha aí. O governo do Ceará vai abrir um concurso aí para 3.500 vagas para a Polícia Militar, Júnior Moreno. Já tem idade, Júnior, entrar na polícia? Não. Passou a idade, né? Passou a idade, já. É, rapaz. Acho que é até 30, né? Até 30? Acho que é até. Eu acho que 30. Já aumentou. Já aumentou? Já. Ah. Algumas coisas estão mudando, essa questão de idade para entrar na polícia, né? Sim. E para ser padre também está mudando, viu? Está mudando também? Então vai ter mudança, viu? É, não sabia. Mas isso aí eu conto no programa de amanhã. É. O Ceará prepara novo plano estadual de educação, viu? Em junho saiu um leilão aí para fazer saneamento básico aqui do Cariri, Campos Salles está dentro, viu? Campos Salles e Salitre, viu? É. A Cagesso vai trocar ruas e ruas né, de água, né? Sim. Agora eu falava com um responsável ontem e não vão cavar não, viu? Vão cavar não? Vai ter buraco não. Olha aí, viu? Agora como é que vai botar o cano? Sim. Quando você vê, aí você vai saber. Agora uma coisa eu sei, que é certeza. Sim. Quem construiu prédios comerciais, certo, aonde era residência e continua pagando água como residência? Sim. Acabou, Júnior. Agora vão cobrar como comercial, viu? Comercial, né? Isso aí já está sendo feito agora, viu? Ah, já tem esse mapeamento. Já está, né, passando nas portinhas e mudando aí o sistema da conta d'água. Ah, entendi. De quem é comercial e estava pagando aquela taxinha de residencial, viu? Ah, entendi. Você tem uma ideia como água comercial é cara, né? É, comercial. Aqui na rádio ninguém toma banho? Não. Ninguém lava roupa? Não. Ninguém lava carro na calçada, nem moto, nem nada, né, Júnior? Não. Nossa conta d'água é sempre acima de 300, né? Sim. Sim, verdade. Você tem uma ideia aí como é cara, né? É, eles fazem um mapeamento pelo tamanho prédio. Do prédio, né? Não quer saber o que o cabo gasta, não. Quer saber o tamanho do prédio, né? Incrível, né? É, que tem cabo com prédio grande aí, meu amigo. Pagava 50, agora vai lá pra 1000, viu? Pois é. Ah, rapaz, mas nem só de notícia boa vive o programa, viu? Sempre falo ontem, outra notícia do... começou a partir de ontem... O reajuste da energia, não foi, Dona Vira? O reajuste da energia foi, subiu ontem, né? Olha, Júnior, a CAGES informa paralisação no sistema de abastecimento d'água de Campos Sales, atingindo aí vários bairros hoje, dia 23. A informação é da CAGES. De acordo com a companhia, o problema foi provocado pelo rompimento de uma adutora, que obrigou a interrupção no fornecimento. A previsão é que o serviço seja concluído até às 5 horas da tarde de hoje. Após a finalização, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradual, podendo levar até 24 horas para atingir o equilíbrio total em todas as áreas afetadas. Entre os bairros atingidos, estão todos aqui. Aeroporto... Júnior, vê se você conhece os bairros que eu vou dizer aqui o nome. Aeroporto, Alto Alegre, sim, Aparecida, Barragem, Batalhão, Centenário. Bairro Centenário, onde é? Centro, Guarani, Jaime Andrade, Mirante, sim, Nossa Senhora da Penha, Novo Centro, tem um centro e tem um novo centro, Novo Milênio, onde é o Novo Milênio? Novo Milênio. Aquele ali que vai para o Salitre? Acho que é, né? É, Padre Nobre, Planalto, Posto Fiscal e Santa Rita. Santa Rita é o poço, né? É o poço. Né? É. Então são esses bairros aqui em Campos Sales. Até hoje eu mando alô errado, viu? Eu mando alô assim pro povo da Rua do Fuso, né? A Rua de Bozinha, né? A Rua da Lavanderia, né, Júnior? Mas mudou tudo de nome, né? Pelo que eu tô vendo aqui, é o bairro Centenário, uma área de expansão próxima à estrada que leva ao sítio Barro Branco. Olha aí, viu? É? Bairro Centenário. É lá na Cristolândia. Pois é, mas tá aí, eu não sabia, né? É. Vamos ter que andar em Campos Sales agora, Júlio, com o GPS do carro ligado. Mas né? Campos Sales cresceu muito, né, Dom Oliveira? Né? A gente vê aí o número de obras, né? As pessoas construindo aí. Não, Júlio, né? Eu falo assim, que às vezes a pessoa diz, Dan, eu mesmo mando um alô direto para as pessoas, uma senhora aqui no bairro Novo Milênio. E eu não sei onde é o Novo Milênio. Né? Pois é. Mas realmente está crescendo muito a cidade aí, as pessoas estão, né, expandindo aí a... O Mirante a gente sabe, né? Que ela é Nossa Senhora da Penha, né? A gente vê, né? As pessoas construindo, né, Dom Vinão? Você andar, você vê uma obra. É. Né? Verdade. Antigamente, ali no Barro Branco, ali em Zé Cândido, né? Sim. A gente conhecia por a Toca da Chapada, né? Verdade. Por exemplo, eu morava no Batalhão, no bairro Batalhão. Lá, Batalhão era duas ruas, né? Era Pereira Filgueira e... E a Rua da Glória, que mudou o nome, né? Depois... A Glória foi embora, tiraram o nome dela. É a Rua Isabel Mendes Barreto agora, que é a rua do colégio, né? Pois é. Só tinha essas duas ruas. Terminava a Rua Pereira Figueira, já era situada aí o sítio Caiçara, né? Então já está quase emendando ali, já no sítio Caiçara, Dom Oliveira. Pois é, Júnior. A orientação da CAGES é para a população utilizar pouca água, viu? De forma consciente nesse período. Em caso de dúvidas ou mais informações, o atendimento pode ser feito pelo aplicativo AGES, no site da CAGES, Júlio Moreno. Pois é, Campos Salles cresceu, viu? Eu mesmo só conheço daqui lá pra casa. E tem vezes que eu ainda me perco no caminho, viu, João? Ah, essa foi boa. É que a gente já vive no piloto automático, né, Dona? Ali onde eu moro, Júnior, são duas ruas, Manuel Viana Raiz, né? Ah, duas ruas. Né? Duas ruas com o mesmo nome, né? Porque tem uma rua e uma travessa, não é, não? Sei lá, Júnior. Eu sei que quem bota o nome das ruas aqui é a Coelce, né? É, e aqui, Gerum, a gente falando sobre isso, né? É, tem. Ali depende. Eu digo que moro no alto. É. A Cagés diz que eu moro no Saquim. E a Enel disse que é no Barro Branco. Mas nós lá, a gente fala lá que a gente mora na Aldeota. Na Aldeota. Né? A partir da Zona Sul, viu? Nossa amiga é Pitácio. Essa foi boa, viu? Mas tem outro problema aí, né? Já que a gente está falando sobre isso. Não, é sério. Aquela rua da Madeireira de Eldin. Sim. É Manuel Viana Raiz. Ah, entendi. Aquela que eu moro, que é a rua principal, né? Sim. É, também é Manuel Viana Raiz, a rua da Universidade do Forró, né? É, e ela faz um V, né? O dinheiro é assim, você vai assim, né? Já faz tipo um V, né? É. Então, lá atrás tem a rua Ivone Arraes, né? Sim. E tem tanta rua ali, se entrar, eu acho que... Aquela área ali cresceu muito também, viu, Dona Vira? A homem tem rua demais ali, viu? É, antes só tinha a Universidade do Forró, agora já tem, né? Hoje a Universidade do Forró... Ela é dessas empresas da Enel, né? E eu vejo até falar que vão até comprar, viu, Júnior Moreno? Olha aí, viu? Pra fazer outra... É, que tem ali perto da ABB, como é que chama? Aquele parque de energia ali, é pra... Sim. Esqueci, quando eu lembrar, eu digo, viu? Deu branco aqui, viu? Olha aí, o nosso amigo John John vai estar ligado aqui no nosso programa. Esse Manuel Viana, são três ruas, Dona Oliveira. Três. Ele tá ouvindo aqui o nosso programa, a Dona Luza Neto, lá no Bairro Poço, né? O nosso amigo Dedezinho também, lá na Rendeira dos Profis. E nosso amigo lá do Roncador, Júnior Moreno. É o Romildo, rapaz. Romildo disse que você não tá mandando nada. Eu gostei do vídeo ontem, do Romildo. Tava pegado lá numa bacia de baião, viu, padre? Na hora do jornal, viu? Aí o Júnior disse, rapaz, Romildo é pequenininho, mas é com medo do essa foi boa. Júnior, eu vou te dizer uma coisa, Júnior. Uma coisa é o cara tá fazendo o programa aqui uma hora dessa, né? Sim. Com fome, né? Imagina. E outra coisa é o cara chegar da roça agora, tava brincando com um enxale de 3 libras, né? Ah, meu amigo, mas aí, vou lhe dizer, a pegada é firme, né, Dona Luísa? O cara tá alcado, Júnior, até o dedo do pé, viu? Patrício! Voltando aí à questão do mapeamento de Campos Salles, aquele bairro de Dão deveria ser o bairro da universidade, porque... Ali foi a Universidade do Forró, o bairro começou a partir dali. Quase, dali, né? É verdade, né? Foi se expandindo. Foi os meninos que compraram aquela rede elétrica, poste e tudo para levar energia. Foi comprado, viu, Júnior? O menino de Expedito Carro, enfim, aí, o Delgarde, Delbranda, a turma aí, compraram os postes, certo. E doaram para a Enel, viu? Incrível, ali, né? Mas ali foi eles que abriram aquelas ruas, que compraram, que tudo, né? Sim. Aí depois tem a Neuma loteou, né? Por isso que eu acho que ali era para ter uma homenagem a Teófilo Oliveira, que era o dono daquela, toda aquela área que foi vendida ali, né? Neuma vendeu. Então, tem duas, três Manuel Viana, devia tirar uma, botar o nome Teófilo Oliveira ali, justa homenagem, né? É, porque tem até aquela da pousada, que é da universidade mesmo, que ela se estende, né, pela pousada residência, né? E acabou levando o nome ainda do Manuel Viana, né? Ainda? Ainda. Né? Por isso que o coitado dos entregadores, Juninho. Quebra-cabeça, né? Falta bate em rua, principalmente esses meninos que entregam comida à noite, viu? E outra coisa, teve outras ruas aqui que tiraram o nome dos antigos, nomes e colocaram novos nomes, né, Dona Vieira? Também deixou um pouco complexo. Aqui do alto, Juninho, teve a Rua de Bozinha, né? Que a gente conheceu o tempo todo por... 22 de outubro. Acho, né? Que é Manuel Lavô, né? Acho que é isso, João Lavô, né? João Lavô. É. E a Rua da Lavanderia, tem outro nome que não é Lavanderia. Não é, né? E por aí vai, né? É, a 7 de setembro também, já mudou o nome também, né? É, a 7 de setembro é Francisco da Chagas. Que hoje é Orlando Duarte. Orlando Duarte. Avenida Padre Nobre, que também não é mais Avenida Padre Nobre, né? Tiraram esses dias, né? já foi esses dias, né? Até o padre foi pego de surpresa, né? É. Né? O padre também não sabia, né? Júnior, você... Agora, tem uma coisa. Só mudar aqui na Câmara... Sim. Não adianta nada, né? Sim. Porque as pessoas continuam falando o nome antigo. Sim, sim. É? É. Vai pra onde? Vou ali na Rua do Fuso. Sim. Não, eu vou aqui em Albeirão. Não, aqui na Rua do Bozinho, bem ali. É, verdade. Né? Dona Bozinha era a figura mais importante daquela rua, né? Sim. Mais conhecida e mereceu homenagem. Se a Câmara não botou, a gente bota. Todo mundo chama a Rua de Bozinha e pronto, né? Verdade. O Saquinho também. Você vai no Saquinho? Tem que Saquinho. É, lá no Saquinho, viu? Saquinho porque era a fazenda do seu Chicândio, né? Era, né? A fazenda do Saquinho. Sim. Aí tudo é Saquinho e acabou, né? Que ficava na Estrada da Confiança, né? Exatamente, é o bairro do Saquinho, né? É, agora o bairro que é Santa Rita, né? Poço. Só o Poço, ninguém entendeu? Então, agora eu não sei por Poço que lá não tinha nem água, viu? Agora é contraditório, né? Falar em homenagem, geralmente você coloca homenagem na rua de uma pessoa que já faleceu, não, mas aqui em Campos Salgados tem uma rua que o cara foi homenageado em vida, né? Que em é vida. O seu Irismar, a rua Irismar Antônio de Matos? Irismar de Matos, coisa assim, que é o pai daquele rapaz da Alto Camatos, né? Ah, entendi. Lá na quadra G, que não é mais quadra G, é prefeito Jaime Andrade, né? Eu acho muito bonito quando se faz, uma coisa assim. Quando se fazem homenagem à pessoa em vida, né? Mas não pode mais, Júnior, por não exemplo. Pode, né? O Moraesão, a homenagem é ao Dr. José Iris, né? Sim, sim. Naquele tempo podia, hoje não pode mais. Não pode, mas, né? Mas assim, segundo eu falo assim, porque, relatos... a gente fala assim, porque lá no Assaré, né? A homenagem do estádio lá, né? O Tomezão... O seu Tomé estava lá assistindo o jogo, né? Ao nosso lado, né? E foi homenageado lá, o nome do estádio com o nome dele, porque foi um grande desportista, né? Né? Ele estava lá, Dom Oliveira. Só não pegamos nem uma palavrinha com ele, mas ele estava lá do nosso lado, lá acompanhando os jogos. Por que você não falou com o seu Tomé, rapaz? Agora, segundo alguns relatos lá, é porque lá era como se fosse uma travessa, né? E não tinha nomeado ainda, né? Então todos... O pessoal que ia deixar papel de luz e coisa assim, não, quando não tinha, eles vão colocar aqui o seu Iris Maia e pegou. Então, ele é o único cara em Campos Salão homenageado em vida. Né? É isso. John John tá dizendo aqui que o Saquinho agora é Nova Roma. 12 horas e 15 Nova minutos. Nova Roma não. É? No bairro Saquinho não é Nova Roma. É não, né? Não. Nova Roma é aquela parte ali de cima do alto ali. É, Padre Cícero, aquela do colégio, para ali. Por ali, né? É perto da Mãe Rainha ali. O Saquinho é Padre Nobre. É Padre Nobre, né? É. Ah, tá certo. Então, vai, o pessoal ia atualizando a gente aqui, viu? mais alguma informação por aí? Lá da casa de Poroca pra cima. Ah, tá bom. O Dan traz bem a originalidade da coisa. Ali, né? Ali o Rabo da Gata, né? O Rabo da Gata. Onde tem o forró do Jackson. Ah, entendi. Já que disse que é alto, né? É, ali a rua Dias Gomes, afinal, né? Afinal, a Mãe Rainha é Saquinha, Nova Roma ou é Padre Novo? Pergunta difícil. Boa. É Nova Roma. Viu? Nova Roma. mais alguma informação por aí, padre? Não, só mandando aqui um alô para nosso amigo Dadinho, né? Dadinho. Damião Souza. Damião Souza, né? É. E o Chaga Pedreiro também. Olha aí, rapaz. Estamos escutando, né? Tudo bem. Nosso amigo Dadinho. Tá sumido, rapaz. Aparece aí para gente tomar um café, né? O Dadinho agora tá na obra. Tá na obra? Na obra. É um polivalente, viu? Entendeu? Vai chegar aqui pedreiro. É, com certeza. 12 horas e 16 minutos, finalizando aqui mais um programa Esporte na Cidade, padre. Eu só abraçar a todos vocês que estão nos escutando, né? Desejar aí um ótimo dia, quem não almoçou ainda, um ótimo almoço, né? Com certeza. Logo em seguida tem Dom Oliveira e o Jornal do Meio Dia. Cidade FM, no ar a vibe que contagia. Som que todo mundo quer ouvir. Sintoniza agora, vem sentir. Rádio Cidade FM, a mais ouvida da região. Rádio Cidade FM, a mais ouvida da região. Prefeitura Municipal de Araripe. Administração de mãos dadas com o povo. Prefeito Zé Gordinho. Atenção, Campos Salles. A loja que foi sucesso na inauguração continua esperando por você. Já está funcionando a Mega 2025. A loja que conquistou a cidade com variedade, qualidade e preço baixo de verdade. Na Mega 2025 você encontra moda masculina, feminina e infantil. Além de cama, mesa e banho. Tudo com preço único de R$20 e R$25. É preço que cabe no bolso e variedade para toda a família. A Mega 2025 fica na Rua Júlio Norões, 329, no centro de Campos Salles, na Rua do Banco do Nordeste. Mega 2025, você sempre na moda. AIG Variedades, a loja mais completa da região com os melhores preços e produtos. Toda linha de roupas masculinas e feminina, adulto e infantil. E recém-nascido, brinquedos para criançada, além de toda a parte de cama, mesa e banho. Dispomos ainda das mais diversas utilidades que deixarão sua casa com toque mais que especial. AIG Variedades, matriz na Rua Júlio Norões Centro, loja do 15, loja 2 na Bárbara Pereira de Alencar, em frente à Master, e loja 3 também na Bárbara Pereira de Alencar, ao lado do Lions Club. Preço único de R$20,25. Farmácia Confiança é cuidado de verdade. Atenção, atenção, Campos Salles e região. Vem aí uma grande novidade para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Em breve, inauguração da Farmácia Confiança. Filial aqui em Campos Salles. Um novo espaço, moderno, com atendimento de confiança. Medicamentos, perfumaria e tudo o que você precisa para cuidar de você e de quem você ama. Com preço justo e aquele atendimento que faz a diferença. A Farmácia Confiança vai funcionar na Avenida Francisco Veloso de Andrade, número 61, em frente ao novo hospital. Anote aí o nosso contato. Telefone WhatsApp 889-9261-1048. Farmácia Confiança. Cuidado, economia e confiança pra você. E lembrando que você também encontra a Farmácia Confiança na Matriz, em Araripe, na Rua do Comércio, no centro. Farmácia Confiança, chegando para cuidar de você. Farmácia Confiança, pode confiar. A procura de uma loja que venda de tudo e tenha qualidade e bom preço. Corre pra Mix Variedades. Aqui você está no lugar certo. Aqui na Mix você encontra itens de papelaria, eletrônicos, brinquedos, utensílios para cozinha, mochilas, bolsas femininas, relógios, películas, capinhas para celulares e muito mais. Lembrando também que na Mix trabalhamos com celulares novos e seminovos e com assistência técnica. Corre e vem pra Mix Variedades. Organização João Vitor e Thalita. Atenção, Salitre e região. O Mercado União está com ofertas imbatíveis. Confira. Óleo de soja lisa, 900 ml, 7,78. Arroz caçarola parbolizado, 3,48 o quilo. Café Maratá, 200 gramas, 14,49. Açúcar cristal, 2,99 o quilo. Leite em pó camponesa, 300 gramas, 6,97. E tem mais. Os melhores produtos de limpeza com preços que cabem no seu bolso. Sabão IP Tablet 800 gramas, 10,49. Sabão em pó brilhante 400 gramas, 4,78. Amaciante Downy 500 ml, 9,49. Água sanitária 1 litro, a partir de 1,99. Venha economizar. Mercado União, o lugar certo de comprar barato. Sítio Tanque Novo Salitre, entrega em toda a região. Organização Edifan e Alisson. Atenção, atenção! Antes de comprar seus remédios genéricos, espere pela quarta-feira. É o dia do genérico da Farmácia Padre Cícero. Toda quarta você compra 3 caixas de genéricos e leva a quarta de graça. Isso mesmo! Compre 3, leve 4. E o melhor, é promoção de verdade. Nada de preço maquiado. Aqui o desconto é real, porque a Farmácia Padre Cícero tem o menor preço da cidade. Então anota aí, toda quarta-feira é o dia certo para economizar de verdade. Farmácia Padre Cícero, a farmácia dos genéricos. É daqui de Campos Salles pra toda a nossa região. A rádio que toca música, esporte e notícia. É de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta Campos Sales, nossa região, o Brasil e o mundo. Política nacional e regional, economia, meio ambiente, saúde e as principais ocorrências policiais. Entrevistas exclusivas e informação de credibilidade em tempo real. Os fatos mais importantes das últimas horas estão aqui, no ar. Jornal do Meio Dia, da Rádio Cidade FM, 103,5. A voz de Campos Sales. Boa tarde, quinta-feira, 24 de abril, meio-dia, 23 minutos. Prefeitura de Popengi retoma obra parada e vai criar um complexo esportivo. Mais de 200 mil cearenses precisam atualizar cadastro na Enel. Avião com milhões em dinheiro cai e é saqueado no Paraguai. Professor morre durante treino em academia de Fortaleza. Nova secretária da Educação quer ampliar ensino integral no Ceará. Ciro Gomes pode ser vice de Elmano nas eleições estaduais. Os principais fatos do dia. As notícias relevantes você fica sabendo primeiro aqui. Com clareza e imparcialidade. E as informações que você ouvinte precisa. Jornal do Meio Dia, onde a notícia é tratada com seriedade. 12 horas e 24 minutos, eu sou o Dão Oliveira e o Jornal do Meio Dia já começou. A Prefeitura de Popengi iniciou a construção de um novo complexo esportivo na Vila Campos. A ação é conduzida pela Secretaria de Infraestrutura e marca a retomada de uma obra que ficou parada por mais de 10 anos. O projeto busca fortalecer políticas públicas de esporte e lazer no município. O espaço vai contar com um novo estádio, com vestiários e camarotes. Também estarão previstas duas quadras de big tennis e uma área para alimentação. A estrutura amplia as opções para atletas e para a população. Segundo o secretário Caio Rodrigues, a obra apresenta um marco importante. Ele afirma que o investimento vai gerar oportunidades, valorizar a cidade e transformar um espaço abandonado em um equipamento completo. Cerca de 219 mil cearenses precisam atualizar o cadastro na Enel para não perder descontos na conta de luz. A medida vale para beneficiários da tarifa social e do desconto social. A exigência segue nova regra da Agência Nacional de Energia Elétrica. Agora o CPF do titular da conta deve ser o mesmo de alguém da família inscrito no Cadastro Único ou beneficiário do BPC. Caso contrário, o desconto pode ser cancelado até o fim do ano. Hoje o Ceará tem cerca de 1,6 milhões de clientes nesse programa. A regularização pode ser feita presencialmente ou pelo WhatsApp. Anote o número, viu? O WhatsApp, e o desconto pode chegar a 100% da conta, dependendo do caso. Um avião de pequeno porte caiu em Minguaguazu, no Paraguai, transportando mais de 15 milhões de reais e 5 milhões de dólares. Após o acidente, parte do dinheiro foi saqueada por populares. A polícia informou que entre 1,5 a 2 milhões de dólares foram levados do local, que fica próximo ao aeroporto Guarani. A aeronave fazia transporte de valores entre cidades paraguaias. O acidente ocorreu no dia 18 e deixou o piloto morto. Outros três ocupantes ficaram feridos. A empresa responsável pelo transporte confirmou que outro avião fazia operação semelhante sem incidentes. Rapaz, não quiseram real não, levaram só os dólares, viu? Um professor de hidroginástica de 31 anos morreu durante um treino em uma academia de Fortaleza. O caso aconteceu na unidade da Max Forma, no bairro Pareão, na manhã de quarta. De acordo com relatos, ele havia dado aula em um condomínio e, em seguida, foi treinar. Durante um exercício de cardio, passou mal e não resistiu. A academia divulgou nota lamentando a morte e informou que está adotando as medidas necessárias. Por respeito à família, detalhes não foram divulgados. O caso gerou comoção entre alunos e colegas, rapaz, só 31 anos, era professor, né? Professor de ginástica, né? Foi fazer um cardio e acabou morrendo. Você vê como o negócio é sério, né? A nova secretária de Educação do Ceará, Jucineide Fernandes, assumiu o cargo com a meta de ampliar o ensino em tempo integral. A proposta é chegar a todas as 184 cidades do estado. Atualmente, mais de 530 das 766 escolas já funcionam nesse modelo. A meta é expandir para pelo menos 682 unidades, com jornada de 7 a 9 horas por dia. Jucineide tem trajetória na rede pública e já atuava na secretaria desde 2001. Ela também prevê mudanças no SPAES, Sistema de Avaliação Educacional do Estado, buscando melhorar aí os resultados. O senador Cid Gomes pode disputar as eleições como vice-governador ao lado de Elmano de Freitas. A informação foi dada pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Romeu Altigueri. Segundo ele, a presença de Cid na chapa é considerada certa, seja como candidato a senador ou como vice. A decisão deve ser tomada até o período eleitoral. Altigueri destacou que Cid tem forte influência política no estado e ajudou a construir o grupo que governa o Ceará há cerca de 2 décadas. A possível composição reforça a base governista para a eleição de 6 de outubro. Jornal do Meio-Dia. As principais notícias da região em destaque, aqui na Cidade FM. Aqui no Jornal do Meio-Dia você fica sempre muito bem informado. Tudo o que acontece na região, que merece destaque, a gente traz todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, na hora do almoço. Mandar uma boa tarde aqui para o Tico da Borracharia, lá na Lagoa dos Crioulos, a Valquíria na Água Branca, a Lidiane no Tanquinho Araripe, a Claricinda na Serra do Baixio do Moco, a Penha e o Daniel na Cacimba do Marco, em Fronteiras, o Railson na Lagoinha dos Ferreiras, a Maria no Sítio Malhada, no Itaguá, a Zefinha e o Luiz Carlos lá no São Bento, o Zezito na Serra Velha, o vereador Gilmar Estevão, Dona Lourdes e a Aparecida lá na Cerveja, né? O Ângelo Rumão e família lá no Sítio Carão Araripe, a Marileide, a Maria Fernanda e o Paulo Estevão no Sítio Porteiras, no Carmelópolis, Dona Marolice e o Bastião Ângelo lá no Poço de Pedras, né? Os pais aí do Ivanildo da Cogé, também do Chico do Buraco, né? Turma toda aí, o nosso abraço, uma excelente tarde. Falar em Poço de Pedra, a informação de hoje é que o açude chegou a 3 metros e 83 centímetros. Estamos aí a 17 centímetros dos 4 metros. Será que se chega lá? Não sei, mas vai andar perto, viu? Boa tarde também para Milda e para o Deusimar, lá na Chapada do Alegre, né? Também para a Eliane de Alagoinha, a Dona Maria no Sítio Azulão, o Antônio Mariano na Serra do Baixio do Moco e a Rita na Serra Velha, estão sempre aí acompanhando as informações aqui na 103 FM. Já, já. Disputa de votos, vai ser voto a voto na próxima eleição, é o que prevê aí os institutos de pesquisa, viu? Governo propõe criação de 3.500 vagas para a Polícia Militar do Ceará e foi aprovado na CCJ do Senado a jornada de trabalho 5x2. Informação que conecta você aos fatos. Jornal do Meio-Dia. Jornalismo forte na Cidade FM. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A Cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. Pedro. É Sacolão Avenida, delegada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi, mesmo no miolinho da Sítio. Arrocha, padrinha Aécio. Oi, diga. Chegou, torra, torra. Na Mega Central e Central Construções em Campos Sales. Corre e aproveita. Piso Araripe Cinza, apenas R$26,99. Revestimento Cariri Preto, apenas R$27,99. Porta Paraná, apenas R$99. Churrasqueira pré-moldada com kit inox, apenas R$799. Tinta interna Vebras, 15 litros, apenas R$129,90. Temos também cozinha de aço diamante com balcão incluso, apenas R$1.799. Fogão quatro bocas, mesa em vidro, apenas R$799. Caixa de som estrondo, 550 watts, apenas 699. É torra, torra de verdade. Vem correndo aproveitar. Somente esta semana. Mega Central e Central Construções, duas lojas no centro de Campos Sales. Entrega rápida em toda a região. Prefeitura Municipal de Fronteiras, construindo novo tempo. Prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Começou o Mega Festival de Super Ofertas Macavi. Aqui você encontra tudo para renovar seu lar. Só na Macavi você compra guarda-roupa com penteadeira com espelho a partir de 12 vezes de R$89,90 sem juros. E olha só, é no carnê Macavi. E você só começa a pagar em junho. No Mega Festival de Super Ofertas Macavi, você compra móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem nada de juros e só começa a pagar em junho. E o melhor é no carnê Macavi. Macavi, muito mais você. Autoescola Principal. A Autoescola Principal agora está atendendo pelo programa CNH do Brasil. Ficou muito mais fácil tirar sua carteira de motorista com rapidez e condições populares que cabem no seu bolso. Primeira habilitação, carro ou moto, a partir de R$660. Duas categorias, carro e moto, a partir de R$960. Adição de categoria A ou B, a partir de R$400. E tem mais, também atendemos pelo programa CNH Rural, com descontos nas taxas do Detran para agricultores familiares. Na Autoescola Principal, você aprende de verdade. Aulas teóricas ao vivo com o professor Fábio, ensino humanizado e aulas práticas com total segurança em veículos com duplo comando e instrutores experientes. Isso garante mais aprovação no Detran e mais confiança para você dirigir. Procure a unidade mais próxima de você: Campos Sales, Araripe, Salitre, Potengi ou Antonina do Norte, ou fale com a gente pelos canais digitais. Autoescola Principal, firme na formação, forte na aprovação. O empreendimento dos irmãos Fábio e Tiago Souza. Autoescola Principal. Você está ouvindo Jornal do Meio Dia. Apresentação, Dan Oliveira. Agora é meio-dia, mais 36 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você sempre bem informado. Para você que está almoçando agora, um bom apetite, né? Para você que já almoçou, já está aí, daquelas horas da soneca, né? E, mas com o radinho ligado aí para ficar atualizado com as informações, viu? Nem sempre, né? Eu também gostava desse cochilo à tarde, agora acabou, né? Acabou, rapaz. Os primeiros dias dá um trabalho, uma leseira danada, mas depois a gente acostuma, né? As eleições de 2026 devem ter cenário acirrado no interior do Ceará. Em muitos municípios, a diferença entre candidatos foi de poucos votos em 2022. Isso indica um quadro sem favoritos claros. Deputados devem disputar diretamente essas bases eleitorais ainda indefinidas. Mesmo com grandes colégios eleitorais concentrando a atenção, É no interior que a disputa se torna mais imprevisível. Cidades pequenas e médias mostram equilíbrio entre os candidatos. O resultado pode ser decidido em detalhes. Levantamento aponta que esses territórios seguem abertos. Diferentes lideranças tentam conquistar o mesmo eleitor. As articulações locais ganham peso e podem definir o rumo das eleições, né? Deputado, rapaz, uma cidade pequena como Campos Sales, às vezes a gente vai contar aqui, tem 30, 40 deputados votados, né? Aí você diz, ah, foi por acaso, a pessoa errou. Ninguém errou não, viu? É porque tem muita gente que promete 10, 20, 30, 50, 100 votos para um deputado e vai buscar, né? Aí quando soma tudo, aí ninguém sabe quem levou a melhor, se foi a situação ou a oposição, porque ninguém sabe quem foi que conseguiu os votos daquele para aquele deputado, né? Às vezes nem é de um lado nem de outro, né? O governo do Ceará enviou proposta para criar 3.500 cargos de soldado da Polícia Militar. As vagas devem ser preenchidas com aprovados no último concurso da corporação. O projeto pode tramitar em regime de urgência na Assembleia Legislativa. Se aprovado, os novos policiais serão chamados durante a validade do concurso. Atualmente, a seleção está na fase final, chamada de investigação social. Antes disso, já houve autorização para convocar mais candidatos. A medida busca reforçar a segurança pública no Ceará. O pessoal fala muito, né, da violência e do governo, das ações. Agora a gente vê, rapaz, que o tanto que o Elmano investiu na segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, PFOSSE, viaturas, né? Mas, né, a violência ainda opera no estado do Ceará, né? Mas já diminuiu. Mês de março aí foi comemorado uma grande diminuição no número de casos de crimes aqui no estado do Ceará. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que limita a jornada a 8 horas diárias e 36 horas semanais. A votação foi simbólica, sem registro individual. Agora o texto segue para uma comissão especial. Depois pode ir ao plenário, com expectativa de votação em maio. A proposta não trata ainda do conteúdo final, apenas da legalidade. Uma das versões prevê que a mudança só passe a valer após 10 anos de aprovação. E o cara achando que ia ter 2 dias de folga agora em junho, né? Meu amigo, se a for aprovada, só vai valer daqui a 10 anos. Ninguém sabe mais nem se a gente está vivo, né? A partir de maio agora, né, será obrigatório o uso da biometria. Alô, você que tem Bolsa Família, aumenta aí o volume do rádio. A partir de maio, será obrigatório o uso da biometria para acessar benefícios sociais. A regra inclui o Bolsa Família e outros auxílios. O sistema usa identificação por impressão digital, já presente em documentos oficiais. A medida busca mais controle e segurança nos pagamentos. Quem já tem biometria não precisa refazer o cadastro, mas quem ainda não possui deve emitir a nova carteira de identidade nacional. A mudança afeta milhões de brasileiros, né? Você que não tem a carteira nova de identidade ainda, cuida. 18 cidades do Ceará devem receber obras de esgotamento sanitário. A ação faz parte de uma parceria pública-privada para ampliar o saneamento. O leilão está marcado para 30 de junho em São Paulo. A expectativa é atrair investidores do Brasil e do exterior. Com isso, o número de municípios estendido chega a 25 na região. Entre os municípios estão Campos Sales e Salitre, viu? A meta é avançar na cobertura e melhorar a qualidade de vida, saneamento. Aqui vai começar a troca da tubulação da CAGES de água em algumas ruas aqui do município. E por falar em CAGES, a dita cuja, né, está com um comunicado aqui, viu? Atenção, paralisação emergencial no abastecimento de água atinge vários bairros de Campos Sales nesta quinta-feira, dia 23 de abril. A informação é da CAGES. De acordo com a companhia, o problema foi provocado pelo rompimento de uma adutora, o que obrigou à interrupção do fornecimento. A previsão é que o serviço seja concluído até às 5 horas da tarde de hoje. Após a finalização, o abastecimento deve ser normalizado de forma gradual, podendo levar até 24 horas para atingir o equilíbrio total em todas as áreas afetadas. Entre os bairros atingidos estão Aeroporto, Alto Alegre, Aparecida, Barragem, Batalhão, Bairro Centenário, Centro, Guarani, Jaime Andrade, Mirante, Nossa Senhora da Penha, Novo Centro, Novo Milênio, Padre Nobre, Planalto, Posto Fiscal e Santa Rita. A orientação é que a população utilize a água de forma consciente durante esse período. Em caso de dúvidas ou para mais informações, o atendimento pode ser feito pelo aplicativo GESSE ou pelo site da CAGESSE, né? Você sabe que você pode ter o aplicativo aí no seu aparelho que você conversa direto com a central. 12 horas mais 43 minutos. O Ceará está elaborando um novo plano estadual de educação. O documento define metas para os próximos 10 anos. A base é o Plano Nacional, válido até 2036. Entre os objetivos estão ampliar vagas em creches e ensino integral. O plano estadual deve ser concluído ainda este ano. Depois precisa ver a lei ser aprovado. A proposta também prevê avaliações periódicas para acompanhar os resultados. Jornal do Meio-Dia. As principais notícias da região em destaque. Aqui, na Cidade FM. Boa tarde para os nossos ouvintes. Quem está ouvindo a 103 é a Dona Meguinha, seu Antônio Mariano, lá no Inharé. O Barra Azul e a Miúda, lá no Inharé. O Luiz Soares e a Antônia, lá no São Gonçalo. Dona Meide e o Alan, lá no Baixinho, em Salitre. O Iranildo, na Água Branca. Dona Joaquina, o Romildo e a Renata e a Renilda, lá no Roncador. A Verônica e família, no Sítio Caldeirão Comprido, em Barão de Aquiraz. Dona Selma, na Avenida Francisco Ademar de Andrade. O Maurílio Oliveira, na Casa do Criador. Dona Maria Rosa e a Luzinete, lá em Monte Castelo. A Elvani, lá em Alagoinha, Araripe. O Deca e a Terezinha, lá na Vazia Grande. O Cícero Alencar e Dona Penha, lá no Sítio Arruda. Seu Clementino e Dona Margarida, lá nas Queimadas, né? Estão sempre aí acompanhando as informações do Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouco, operação contra facções prende suspeitos no Ceará e em outros estados. Gerente de banco é preso por fraudes, rapaz. Ele pegava a conta de quem já morreu, reativava, né, reabria a conta e fazia um empréstimo no nome do finado, rapaz. Até essa, viu? Facções impõem regras a provedores de internet aqui no estado do Ceará. É já já. Aqui no Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeiro lugar. Jornal do Meio-Dia. Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Jornal do Meio-Dia. Na Cidade FM. A loja mais completa de toda a cidade. Tem mais variedade. Venha conhecer. CT Variedades. Uma loja feita pra você. Maquiagens, brinquedos, bijuterias. Variedades, uma loja completa, acessórios para celulares, brinquedos, maquiagens, eletrônicos, bijuterias, papelaria, artigos para o lar e muito mais. CT Variedades, em dois endereços para melhor lhe atender. Loja 1, Francisco das Chagas Arraes, número 330. Loja 2, Bárbara Pereira de Alencar, número 812, no centro de Campos Sales, Ceará. Telefones WhatsApp 889-9266-0517. Falar com o Cícero ou 889-9322-7436. Falar com Tatiane, CT Variedades. Problemas de audição, alterações na voz ou dificuldade para respirar? A clínica Dr. Paulo May conta agora com o atendimento da doutora Mirelle Leite, otorrinolaringologista. Cuidado clínico e cirúrgico para crianças e adultos, com a segurança de exames modernos como a videolaringoscopia e a nasofibroscopia. Especialista em cirurgia plástica da face, a doutora Mirelle cuida tanto da funcionalidade quanto da harmonia do seu rosto. excelência médica para sua saúde e autoestima. Agende sua consulta pelo WhatsApp 889-9962-1018. Doutora Mirelle Leite, otorrinolaringologista e cirurgião facial, CRM 20096, RQE 15777. As melhores soluções financeiras estão na Primes Negócios. Todas as soluções financeiras em um só lugar, com uma equipe de especialistas que ofertam as melhores orientações financeiras. Contamos com um portfólio de serviços, empréstimos, consignados para aposentados e pensionistas no INSS, BPC, LOAS, capital de giro, antecipação do FGTS, Bolsa Família, conta de luz, cartão de crédito consignado CLT, crédito pessoal para funcionário público e aposentados, financiamento, carro, casa, moto, consórcio, carro, casa, moto, seguros, auto, moto, bike, agro, vida, residencial, empresarial, maquininha de cartão, certificado digital e atenção, realizando qualquer serviço financeiro, você concorrerá a um Pix de R$ 400. O sorteio será em junho. Estamos localizados na Rua Júlio Norões, 258 Centro, Rua da Casa do Criador, e atendemos todo o Brasil pelo fone Whats 88 99663 3077. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos Salles comunica aos agricultores que está realizando todos os atendimentos: auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e aposentadoria rural para todos os sócios em dia. Comunica ainda que dispõe de atendimento odontológico totalmente gratuito nos dias de terça, quarta e sexta. Realiza também emissão de CAF, declaração de posse e emissão de GTA em parceria com a Adagre. Você agricultor que ainda não é sócio, vá até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos Salles e faça sua filiação para ter direito a todos os benefícios que o sindicato tem a oferecer de forma gratuita. E você, sócio com carteira atrasada há mais de um ano? Atenção, o sindicato está concedendo desconto de 40% para a atualização. Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lutando sempre pelos direitos do homem e da mulher do campo. Rua Vicente Alexandrino, 842, bairro Alto Alegre, Campos Salles. Prefeitura Municipal de Araripe. Administração de mãos dadas com o povo. Prefeito Zé Gordinho. Aqui, a notícia vem direto da fonte. Jornal do Meio Dia, na Cidade FM. Apresentação, Dan Oliveira. 12:49 aqui no Jornal do Meio Dia. Você sempre bem informado. O nosso amigo Titico, lá da Lagoinha de Cima, está pedindo aí para todos os jogadores comparecer sábado às 16h lá no campo, viu? Para um treino e conversar sobre o jogo que vai acontecer no domingo. Alô, Titico, boa tarde para você aí na Lagoinha de Cima. Minha amiga Leusa Felizmino está lá em Salitre. A Conceição, né, lá na Cacimba do Marco em Fronteiras, perguntando aqui sobre o 13º. Eu acho, se eu não estiver enganado, a memória não estiver me traindo, começa a pagar no final do mês, né? Vai ser dividido em duas partes, agora no final desse mês e no final do outro mês, né? Mas amanhã eu vou procurar essa informação e trago para você aqui, tá bom, Conceição? Com toda firmeza. O João Holanda, lá na Grandeza, boa tarde, né? A Renilda, lá no Roncador, boa tarde aqui pra turma lá de Porto Feliz, todos que estão lá, viu, né? Em um campo de golfe, olha aí, rapaz, tá bom, no campo de golfe, né? Alôzão pra Dona Zefinha, lá na rua Dias Gomes, né? Boa tarde aí pra turma ligada aqui no Jornal, meu Deus, Carlinhos, lá na Vaze Grande. Alô, Carlinhos, boa tarde pra você, toda a turma aí do sítio Vaze Grande. A água já tá aí por perto de nós, Carlinhos. Já fez a curva aí no morro, não, né? Ih, rapaz, tá devagar, viu? Mas também não chove, rapaz. Aqui em Campos Salles choveu 400 e poucos milímetros esse ano, né? Lá em Fronteiras, 400 milímetros, foi só na chuva que o Cispo mediu lá no Citipom, viu? Encheu o puvião de 200 e derramou mais 200, né? Aí aqui o ano todinho, desde janeiro, agora que nós vamos em 400, né? Agora 12:51 aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos com os destaques policiais dessa edição. Polícia, agora é notícia. Uma grande operação da Polícia Civil foi deflagrada na manhã de hoje com um foco em organização criminosas que atuam na capital, interior e outros estados. A ação é coordenada pela DRACO e já resultou em pelo menos 15 prisões nas primeiras horas. Ao todo, estão sendo cumpridos 22 mandados entre prisão e busca. As equipes começaram as diligências ainda na madrugada. Em Fortaleza, a movimentação é intensa, com viaturas chegando e saindo da sede da especializada. Os alvos são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, homicídios, extorsões e lavagem de dinheiro. A operação conta com apoio das forças de outros estados. Investigação aponta ligações interestaduais entre facções. O objetivo é enfraquecer o comando e o financiamento desses grupos. As prisões e buscas continuam ao longo do dia. Um gerente de banco foi preso em flagrante em Palmirim, suspeito de aplicar golpes usando contas de idosos e pessoas falecidas. Segundo a Polícia Civil, o homem de 38 anos reativava contas inativas para contratar empréstimos e sacar os valores. As investigações começaram após a identificação de movimentações suspeitas. O agente usava o próprio cargo para acessar dados bancários e realizar operações sem autorização. Em seguida, retirava o dinheiro, configurando fraude e abuso de confiança. Policiais foram até a agência e efetuaram a prisão. O suspeito foi conduzido e autuado em flagrante. O caso segue em investigação e novas vítimas podem ser identificadas. Uma investigação revelou como facções criminosas atuam para controlar provedores de internet em bairros de Calcaia. Técnicos relataram ameaças, incêndios e explosões. Equipamentos foram danificados e trabalhadores obrigados a deixar a região. Segundo a apuração, apenas empresas ligadas ao grupo criminoso podem operar em determinadas áreas. Há relatos de intimidação direta, inclusive com ordens para interromper serviços e abandonar clientes. Áudios e vídeos mostram a pressão sobre os trabalhadores. A prática indica tentativa de domínio econômico e territorial. A Polícia Civil segue monitorando e aprofundando as investigações. Um homem foi preso após provocar um incidente com morte, provocar um acidente com morte na CE 179 em Guaíras. Ele dirigiu um carro quando colidiu com uma moto. A vítima, uma mulher de 53 anos, morreu no local. Testemunhos informaram que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Ele foi abordado e levado à delegacia de Sobral, onde foi autuado por homicídio culposo no trânsito. O suspeito permanece à disposição da justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem de 35 anos foi preso em Iguatu após ameaçar uma mulher, insultar sua religião e tentar invadir a casa dela. Ele estava armado com um facão e tentou derrubar a grade da residência. Segundo a polícia, o suspeito já teria feito ameaças anteriores. A vítima registrou a ocorrência e os agentes iniciaram as diligências rapidamente. O homem não resistiu à prisão. Ele possui antecedentes e foi colocado à disposição da justiça. O caso é tratado como injúria religiosa e ameaças. Um cara se preocupar com a religião dos outros, né? Uma pessoa pode ser católica, evangélica, espírita, né? Umbanda, sei lá, a religião que ele quiser, né? É problema dele, né? Uma pessoa não tem nada a ver com isso, né? Um aposentado de 90 anos foi conduzido à delegacia. Acaba que era parente de Lampião, viu? Olha o armamento do homem, viu? Após a polícia encontrar várias armas em sua casa, em Oroz. 90 aninhos. 90, né? A ação ocorreu após denúncia de ameaças durante cobrança de dívida. Aí prestava dinheiro, aí o cara não pagava, o cara, ó, manda foto aqui do rifle pra ele, viu? Inicialmente, o idoso negou possuir armamento, mas após vistoria autorizada, os policiais localizaram rifles, revólveres, pistolas e munições de diversos calibres. O material foi apreendido e levado junto com o idoso para a delegacia. Ele afirmou que as armas pertencem a um filho que mora fora do país. O caso será apurado, viu? 90 anos, viu? Quem fazia a segurança dele era ele mesmo, viu, meu filho? Uns rifles ali do tempo de Lampião, né? E outras armas, né? Mas estava munição e rojão, viu? Vá brincar com o vovô de 90 anos, ele era bala, viu? 12 horas mais 57 minutos, já no Jornal do Meu Dia. Homem mata adolescente, fere namorada e é preso pelo raio. Justiça manda prender jovem acusado de vários crimes no Crato. Polícia apreende armas e conduz suspeito na zona rural do município de Pio Nono. Informação que conecta você aos fatos. Jornal do Meio Dia. Jornalismo forte na Cidade FM. Começou o mega festival de super ofertas Macavi. Aqui você encontra tudo para renovar seu lar. Só na Macavi você compra bicicleta Aro 26 esportiva a partir de 699 à vista ou 59,90 mensais e com a entrada somente para junho. E é no carnê Macavi. Quer oferta de verdade? Vem pra Macavi! No mega festival de super ofertas Macavi, você compra móveis, colchões e estofados em até 12 vezes sem nada de juros e só começa a pagar em junho. E o melhor é no carnê Macavi. Macavi, muito mais você! Atenção motociclista de Campos Sales e região. Chegaram as ofertas da Motopeças Dragão com preços baixos de verdade para deixar sua moto em dia. Pneu remote para Titan, Fan e YBR por apenas R$85 à vista. Pneu remote para Bros, só R$130 à vista. Tem também aro de roda, Proboforte, dianteiro ou traseiro para Titan, Fan e YBR, R$75 à vista. Precisando de peças de motor, kit de motor, belt para Titan 150, R$150 à vista. Kit Cofap Titan 150, R$205 à vista. Óleo também tem promoção. Óleo Vegas 20W50, só R$15. Óleo Lubrax, R$25. E ainda, capacetes, baterias, transmissão, amortecedores e muito mais com preço especial. Passe agora mesmo na Motopeças Dragão, Avenida Francisco da Chagas Arraes, 299, no centro. Ou peça pelo WhatsApp 889-2187-7823. Há mais de 43 anos, o Laboratório LAMIC cuida de você com excelência em exames laboratoriais e vacinação para todas as fases da vida. E neste período, um lembrete importante: a gripe não é só um resfriado, ela pode trazer complicações sérias. Por isso, vacine-se contra a influenza e mantenha a sua imunização em dia. Com um atendimento humanizado e equipe preparada, o LAMIC está sempre ao seu lado. Nosso WhatsApp é 88988340130. Laboratório LAMIC. Nossa missão é cuidar de você. E aí, seu gás acabou, está com pouco dinheiro para trocar seu gás? Já sabe para onde ligar. Liga para Ultragás Campos Sales. A Ultragás é uma das principais distribuidoras de gás de cozinha do Brasil, conhecida pela qualidade e segurança do produto. Se você está procurando por um gás confiável, Ultragás é uma boa opção. Conseguimos entregar de domingo a domingo, das 6 às 22 horas. E realizando seu pedido pelo aplicativo Ultragás, toda quarta-feira, você terá um desconto garantido. Você tem alguma dúvida específica sobre a Ultragás ou quer saber mais sobre os preços e serviços? Acesse nossos canais digitais Ultragás _ Campos Sales ou pelo WhatsApp 88 99621 3858. Também trabalhamos com água mineral e adicionada. Tá um canteiro de obras, tá um desenvolvimento, tá um trem desse. sem parar. Você está ouvindo Jornal do Meio Dia. Apresentação, Dan Oliveira. Agora, 13 horas mais 2 minutinhos aqui, Jornal do Meio Dia da Rádio Cidade de Campos Sales, né? Vendo aqui uma mensagem da nossa ouvinte, a Lilian Mônica, lá de Baraúnas Fronteiras. Lá nas Baraúnas choveu 750 milímetros até agora, viu? 750. Essa região aqui do Alecrim, Fronteiras, Pau Ferro, Pio Nono. Campos Sales, até hoje, né? De ontem para hoje choveu 5 milímetros aqui. Somando tudo aqui em Campos Sales, até hoje, de 1º de janeiro até agora, 409 milímetros, né? Ano passado, eu acho que só em janeiro choveu 400 milímetros, né? Então, esse ano nós estamos ainda 27,9% abaixo da média. A média anual aqui em Campos Sales é de 567,9 milímetros, né? Pra você ter uma ideia, ali no Itaguá, choveu 593,7 milímetros, viu? Quase 200 milímetros a mais do que aqui em Campos Sales, né? Pessoal, meu amigo, a água que a gente, o açude do acampamento pegou esse ano foi graças aí às chuvas na divisa com Fronteiras no Piauí, viu? Aquela chuva de 200 e poucos milímetros aqui da Lagoa Seca, aí descendo nessa divisa aí até o Alecrim, né? A água que veio para cá, porque daqui mesmo foi pouquíssima chuva esse ano aqui no município de Campos Sales, né? Ah, mas a safra foi boa. Claro, foi ótima. Chuva de 10 milímetros, 15, 20, todo dia. E para a produção de feijão e milho foi excelente, né? Muito bem distribuída. Só agora em abril que a gente teve esse veranicozinho, mas era chuva praticamente todo dia, 3, 4, 5 chuvas aí por semana, né? Foi ótimo. Agora, para a água mesmo, foi fraquíssimo, né? 13 horas mais 4 minutos aqui no Jornal do Meu Dia. Um homem foi preso em flagrante após matar um adolescente de 15 anos e balear a namorada da vítima, de 13 anos. 13 e 15, já namorando. Um morreu e a outra foi baleada, né? Em Barbalha. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Avenida Augusto Barroso, no bairro Cirolândia. Policiais do raio que estavam próximos ouviram os tiros e foram até o local. A garota foi encontrada ferida no ombro, indicou o namorado que estava caído ao lado da moto. O jovem foi atingido com 2 disparos no tórax. O suspeito, um soldador de 32 anos, tentou fugir, mas acabou capturado pelos policiais. As vítimas foram socorridas, mas o adolescente já chegou sem vida ao hospital. Com o acusado, foi apreendida uma pistola calibre 380. Ele permaneceu em silêncio e foi autuado por homicídio. Este é o 4º caso nesse mês lá em Barbalha, né? Por que que tentou matar o casal, né, rapaz? De 15 e 13 anos, né? Se ficou calado, a justiça vai ter que ver, ouvir novamente para ver se ele fala, né? O porquê. Um caminhão capotou na tarde de terça-feira na BR-230 em Farias Britos, na região do Cariri. O acidente aconteceu por volta das 14h30, quando o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. O motorista de 43 anos teve ferimentos leves. O caminhão transportava alimentos enlatados e parte da carga foi saqueada por populares antes da chegada da Polícia Rodoviária Federal. A situação chamou atenção pela rapidez da ação. A PRF esteve no local, controlou a ocorrência e informou que o trânsito não foi interrompido. O motorista fez o teste do bafômetro com resultado negativo. A Polícia Civil vai investigar o saque, né, rapaz? Eita, menino, quando um caminhão vira, parece um enxame de abelha, né, em cima dos produtos. Um jovem de 23 anos foi preso no Crato por determinação da justiça. Ele estava em casa no bairro Mutirão, usando tornozeleira eletrônica, quando foi localizado por investigadores da Polícia Civil na manhã da última segunda-feira. O mandado de prisão preventiva é pelo crime de corrupção de menor. mas o suspeito já responde por tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Um dos casos aconteceu em janeiro, quando ele e um comparsa balearam um homem de 22 anos. A vítima sobreviveu após atendimento hospitalar. O crime ocorreu nas proximidades do Vale do Amanhecer. O acusado agora permanece à disposição da justiça. Dois homens foram presos em flagrante no Crato por crimes ligados à Lei Maria da Penha, né? Esse era a pena às mulheres, viu? Um motorista de 38 anos foi detido após ameaçar a ex-companheira. Ele já possui antecedentes por violência doméstica e outros crimes. Em outro caso, um mecânico de 38 anos foi preso após ameaçar a esposa e um filho com uma faca. Ele ateou fogo na própria residência durante uma discussão. As chamas foram controladas por vizinhos e pelo corpo de bombeiros. O suspeito havia ingerido bebida alcoólica e negou as acusações. Ele já responde por outros crimes, incluindo tentativa de homicídio. Uma mulher de 28 anos foi morta a facada dentro de casa no município de Barro. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira ontem e é tratado como feminicídio, o segundo do ano na cidade. O principal suspeito é o companheiro da vítima, de 34 anos. Ele foi contido por populares ao tentar fugir e entregue à polícia militar. Em depoimento, disse que houve uma discussão e alegou legítima defesa. A polícia civil autuou o homem em flagrante. A vítima foi atingida na região da virilha e não resistiu. O caso aumenta os números de violência contra a mulher na região do Cariri. Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de armas na zona rural de Pio Nono, no Piauí. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira, ontem, durante diligências realizadas pela equipe local. Os policiais encontraram duas espingardas de cartucho, calibre 36 e calibre 20, além de três armas artesanais. Todo o material foi recolhido. Um homem de 38 anos foi indiciado como responsável e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. A polícia destacou que a operação reforça o combate às diligências ilegais na região. Né? Para caçador lá em Pio Nono, não está fácil não, porque a equipe do sargento Joels está ligada 24 horas por dia. 13 horas 10 minutos em Campos Sales, é final de mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Já está por aqui, o Júnior Moreno vai continuar com você agora no programa Interligado. Eu volto amanhã coladinho com o esporte. 40 anos no ar, Rádio Cidade é emoção, informação que chega primeiro. Abril chegou com tudo. E chegou pra fazer história no Baratão Home Center. Prepare-se para o Abril Imbatível. Uma explosão de ofertas que você só encontra aqui. É preço baixo de verdade, daqueles que fazem você parar, conferir e aproveitar sem pensar duas vezes. Tá construindo, reformando ou só quer dar aquele upgrade na sua casa? Então vem! A loja inteira tá recheada de promoções imperdíveis, com qualidade, variedade e condições que cabem direitinho no seu bolso. Mas atenção, é por tempo limitado. Acabou, acabou. Não perde tempo, não. Vem correndo pro Baratão, porque Abril Imbatível é aqui. E quem chega primeiro, aproveita melhor. Saída para o Iguatu, no centro de Campos Sales, na organização de Ivanin. Eita, que aqui tem facilidade para suas compras, viu? No Abril recheado de vantagens da Zeni, não falta descontão para aproveitar. Smart TV 40 polegadas LED Toshiba por R$ 1.499 ou 12 vezes de R$ 149,90. Conjunto Sala Thaís com 6 cadeiras 100% MDF Tubo Arte por R$ 1.299 ou 12 vezes de R$ 129,90. Smartphone Motorola Moto G06 256 GB por 800 999 ou 12 vezes de 89,90. Cuida e vem pra Zeni conferir a maior variedade do Ceará. Compre na loja, no site ou app. Zeni, o melhor está aqui. Ei, tu aí de Campos Sales e região, tá enrolando pra tirar tua habilitação, é? Pois deixa eu te contar uma coisa boa. Procure o instrutor Zé Luiz, credenciado do programa CNH do Brasil. Aqui é diferente, viu? Tem pacote que cabe no seu bolso. Pode ser só com duas aulinhas mínimas ou até 10, do jeitinho que você precisar. E ó, é ligeirinho, viu? Agilidade no processo, sem enrolação. E na hora de dirigir, veículos novinhos com duplo comando, super confortáveis e bem equipados. É segurança para você aprender tranquilo e sem aperreio. Serve para você que vai tirar a primeira habilitação nas categorias AB e adição de categorias. E também para quem já é habilitado, mas ainda tá meio inseguro no volante. Então não perde tempo não, vice. Em Campos Sales, é com Zé Luiz. Aprenda a dirigir de verdade, com confiança e do seu jeito. Zé Luiz, seu parceiro na conquista da CNH. Endereço, Rua Coronel Baleco 948, próximo à clínica de Dr. Zé Iris. Fone Whats 88992218187. Atenção, população de Salitre. Atenção você que fez sua inscrição no programa CNH Popular em 2025. O município teve 271 inscritos e é fundamental que você compareça agora ao prédio da prefeitura para conferir se o seu nome está na lista oficial dos contemplados. Confirmando o seu nome na lista, fique atento. A comissão do Detran Ceará estará em nossa cidade para realizar o atendimento presencial nos dias 25 e 26 de abril. Não deixe para a última hora. Confira o seu nome e prepare-se para garantir a sua primeira habilitação nas categorias A e B, sem custos. É o governo do estado e a prefeitura de Salitre trabalhando para facilitar a vida do cidadão. CNH Popular, o sonho da habilitação mais perto de você. Farmácia Confiança é cuidado de verdade. Atenção, atenção, Campos Sales e região! Vem aí uma grande novidade para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar. Em breve, inauguração da Farmácia Confiança, filial aqui em Campos Sales. Um novo espaço, moderno, com atendimento de confiança, medicamentos, perfumaria e tudo o que você precisa para cuidar de você e de quem você ama. Com preço justo e aquele atendimento que faz a diferença. A Farmácia Confiança vai funcionar na Avenida Francisco Veloso de Andrade, número 61, em frente ao novo hospital. Anote aí o nosso contato. Telefone WhatsApp 88992611048. Farmácia Confiança. Cuidado, economia e confiança pra você. E lembrando que você também encontra a Farmácia Confiança na Matriz, em Araripe, na Rua do Comércio, no centro. Farmácia Confiança, chegando para cuidar de você. Farmácia Confiança, pode confiar. Você sabia que aqui em Salitre temos o anexo da Câmara Municipal? E nele temos os seguintes serviços. Temos a Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae. Aqui te capacitamos desde o início à execução. Te entregamos gestão, formalização, regularização e muito mais. Temos também a Procuradoria Especial da Mulher, que oferece os seguintes serviços: assistente social, psicólogo e advogado. Isso tudo, mulher, para te ajudar a superar a violência doméstica e familiar. Temos também o PROCON, que visa fiscalizar o direito do consumidor, para que assim não haja abuso entre os clientes e as empresas, deixando assim todos os direitos garantidos. Achou que acabou? Não. A Câmara Municipal, em parceria com a Alerce, trouxe até você cursos preparatórios como Enem e vestibulares e totalmente gratuitos. Ei, jovem! Chega aqui de mansinho, Alerce! Vai te ajudar a encontrar o caminho. Ei, jovem, se liga no movimento. Chegou o Ceará de Valor, vai descobrir seu talento. Ei, jovem, apareceu a oportunidade. O Ceará de Valores vai desenvolver suas habilidades. Ei, jovem, tome uma atitude. O Ceará de Valores, feito para